2230, grato pela colaboração, complexo sinal, chama Torre, ONU 8, decimal 95. 1895, boa. 4144, doce para 2000, país autorizado, sinal ILSX-REI, reporte estabilizado. 2000, reporte estabilizado, sinal da X-REI da 10, 3144. Estacionando a 326, autorizado do Nada presente, doce para 3000, país aí, chama 015. Luna 3000-1015, 6326. 40 graus, 0612 nós. 7. Pronto, Serra Gonçalves, inicialmente mantenha o meu país de aguardo 2500. Mantendo e aguardando, Serra Gonçalves. Plaza, Brasília Forte, Distrito 8. Canal 6226, você para 3000 pés, ajuste chama 015, complexo de edição 2109. 2109, 3000 com 15, na prova 030. É 2020. 3144, complexo sinal, chame Torre, ONU 8, decimal 95. 295, tá, 3144. Canal 326, desça para 2000, país autorizado, sinal ILSX-REI, reporte estabilizado. 2000, reportará. Canal 626, 24000, correção, 25000, oeste de Salvador, resta uma navegação na proa de Duna. Proa de Duna da presente, 6220. A 3154, cancelado as restrições de altitude, desça para 4000 pés, ajuste chama 015. 4015, tá? 3154. Zero, cruza no momento 230 na proa de Paboc. Pode editar 3560. 21, Chamberson, 21, décimo 9, Aurora. 1219, o passarei do 2230. Estão 3560, sendo identificação, autorizado chegada Bonet 1, vista para o nível de voo 080, em redução de velocidade para 240 mais, número 62 na aproximação. Ciente, 360. Quatro, livre de pouso na 10, vento é 150 graus, 8 mesh. Livre pouso, está 10, tanto aí, 144. Pouso 107, prossiga. Ligou no 739, boa tarde, informação Sierra. Sente, guardião 07, mantendo as condições visuais, o ajuste chama 015. Controle, ligou no 739, boa tarde. Sinal 95. 1895. Fechando a 6262, para 2000, faz autorizado sinal e alerta XRA, reporte estabilizado. 102, reporte estabilizado, 6226. Correct, from Brasília, 42338, 8 Salvador, ao Ilhéus, frequência 120.1. Ilhéus, 120.1, boa tarde, controle, voo 739, atingiu 150, pode voar Duna? Lama 739, boa tarde, autorizado ITAP da presença, desce para o nível de voo 050. ITAP 050, centro da Serra. 4154, autorizado Lama da presença, desce para 3.000 pés. Luna da presença, desce para 3.000 pés. Na sequência, número 3. Número 3. Serra Golfe Oscar, autorizado 2500 pés. Repouso autorizado, são 0, vento é 150 graus, 079. Eu vou pousar no 0, 63 vento. Visualizador 626. Canal 6326, tablet decimal chame torre, 118 decimal 95. 56226. Salvador, boa tarde, Papa Romeu, Juliette, November Whisky, boa tarde, autorizado chegar da mão, desça para o nível de voo 090, redução de velocidade para 230 mais, número 7 na aproximação. Ciente, 2309, autorizado 090, 7 November Whisky. Voo 2008, boa tarde, contato radar 57 do oeste de Salvador, autorizado chegada Bonet 1, desça para o nível 060. Voo 2008 da presença autorizada e TAP. Guardião 07, está iniciando a cadência. Sente, guardião 07. 3154, encontre na proa. Proa de Duna, fez um pequeno desvio aqui, no 3154. Gente, você para 2000 pés, neutralizado, sinal LSXC, reporte estabilizado. 2000 pés, reporte estabilizado, estabilizado, 3154. Duna 739, dá presente autorizado direto Duna, desça para 3000 pés, ajuste na 015. 3000, Duna com 1015, 1015, gol no 739. Na 626, pouso localizado na 10, vento 1,620 graus, 62 nós. Autorizado, pouso na 10, 626. Torre, essa é 6326, pode continuar o táxi? O solo está um pouco ocupado. Afirmativo, continue o táxi de alfa e mantenha a posição antes daquilo, até contato com o solo 2959. Obrigado, boa tarde. Guardião 07, fique atento ao helicóptero do Guardião 01, próximo à Ondina. O tráfego do Guardião 01, próximo à Ondina. Guardião 01 no controle? Guardião 01 na escuta do controle. Estabilizado LS, San 3154. San 3154, completo sinal, chame torre, 118 decimal 95. Completa sinal 1895, 3154. Goma 739, desça para 2000 pés, autorizado sinal ILS-XC, reporte estabilizado. 2000, autorizado ILS, né, formar estabilizado. 739. Papá Romeu Juliette, November Whisky, completo redução de velocidade para 2109. Completo, então, redução para 2109, já que é o número Whisky. Ou 2008, da presente autorizada posição Duna. Duna, da presente 008. Gente, guardião 07. Só 3560, cancelada as instruções de altitude, desça para o nível 050. 050, 3560. 71 70 graus, 08 nós. Livre pouso, pista no 0, 3154. Juliette, November Whisky, vê se mantém o nível de voo 060. 060, Juliette, November Whisky. tarde. Sua 3681, ponto de espera, visual aeronave na final. Teste, 3681. Após a aeronave da companhia, está autorizada a alinhar e manter a 1-0. Ali mantém após o pouso da companhia, está 3681. Controle, o Guardião 07 agora outra vez que tu atuou. Teste Guardião 07, chame torre, 118 decimal 95. 118 decimal 95, obrigado. Torre Salvador, é o Guardião 07? Possível, Guardião 07. Atuou agora outra vez que tu atuou, intenção é pouso no Graé. Sim, reposta em Itapuã. Reposta lá em Itapuã, Guardião. No solo, aos 43, controle, o controle de solo agora, 219. 219. 3.81, decolagem autorizada da 1.0, venta 1.60 graus, 0.62 anais. 2 a decolagem, tá? 3.81. Controle Guardião 07, é na vertical de Itapuã. Guardião 07, faça espera em Itapuã, temos um Boeing da Gol na final da 1.0. O vento é 1.60 graus, 07 nós. Pouso pairado na 35, aguarda a passagem da aeronave da Gol. Pouso na 35. Ok, continue na linha do litoral, chame na final da 35. Continuará na linha do litoral, chamar na final. Poderia precisar confirmar o vento, Gol? 1.70 graus, 05 nós. Obrigado. É. A Romeu Juliette, November Whisky, operação para sequenciamento, curva esquerda para o 090, limite é radial 320 de Salvador. Curva esquerda 090, limite radial 320 de Salvador, Juliette November Whisky. A Romeu Juliette, November Whisky, deixa para 4.000 pés, ajuste a 015. 4.005, Juliette November Whisky. Controle, usar 3681. Isso. É só confirmando 119.8, corrija. 19.8. Firmo. 19.8, 7. 39 na escuta da torre. Contato rebaixo, botar o nível de voo 340, após 2.000 pés, autorizado direto Leda. Direto Leda, após 2.000, o TAM 3.008, não autoriza, vamos ativar. Aguarde. Manda. 739, controle. Ah, desculpa, vou chamar a torre. Na 35 autorizado, informo o Boeing da Gol 3 milhas da cabeceira no VF final. O Guardião já visual com o Boeing na final da 1-0, já na final para pairado na 3-5. E mantém essa separação agora na Aeronave da Gol. Torre, eu vou no 739, o controle pediu para chamar, a gente se passou aqui, desculpa, e estamos já a 1.000 pés estabilizados. Pensei para lá na Gol, 739, e como um Eurocopter, pousando na cabeceira 3-5, à sua direita, pouso autorizado na 1-0, o vento é 1.60.089. Livre, pouso 9-0, gol no 7-3-9, obrigado. Torre Salvador Gol, até 3193, dá um ponto espera 1-0. Mantém um ponto espera, até 3193. Mantém um ponto espera e dá o contrato pela curva. Edge. Torre, o Guardião 07 pairado na 35. Guardião 07, considero o solo agora às 4.6, táxi a baixa altura até o Graé, o Guardião 05. Guardião 07. Passo estabilizado. Reportaremos estabilizado, tá? 3.560. Ajuste no 015. Guardando com 1500, 2008. Guardião 07, solo 746, autorizado táxi, via 17, retorno pista livre. Iniciando o táxi, o guardião aponta na pista livre. No solo aos 47, chega só, 219. 219, boa tarde, 17. Direito 150, Jorge Alfonso Luiz. Apartamento Serra Golf Oscar, autorizado livrar a frequência do controle, chama a rádio senhor em 131.30. Antônio, 60 graus, 06 de nós. Só um helicóptero aí taxiando pela pista 17, não interfere na aproximação. É, helicóptero livre pouso, pistola 0, 2008, com 1015. Livre a pista, guardião 07. Edge, Guardião 07. Eu tá 3.000 e tudo, poderia voar bom, Ativan? São 3560, completo sinal de chame torre, 118 do sinal 95. 10895. A barra meu de novembro whisky, você para 2 metais, autorizado sinal ILS X-ray, reparto estabilizado. 2000, reparto estabilizado no ILS e o ILS novembro whisky. São 3681, autorizado direto motiva. Direto motiva, 3081. Zero zero oito no solo 50, chame o solo 21 decimal 9. Obrigado. Zero laser pouso, tá 10, vem tá 140 grau, 62 nós. Livre o pouso na pista 10, O vento é 150 graus, meia dúzia de nós, 3560. Sinal de chame torre, 118 decimal 95. Quatro final 118.95.12 e Jorge número 2, bom dia. Juliette November Whisky, na escuta da torre. Passa no tio. Ele já passou externo, confirma? Confirmo. Bem, chegou a autorização de pouso 90, o vento é 1.620 graus, 079, aguarde a pista livre. Acordando, o Juliette November Whisky poderia pousar na 17, senhor? Eu acho que é o cancelamento do plano de instrumento. Cancelando muito. Chame cancelado a 5-2, curve à esquerda, chame final no 7, Juliette November Whisky. Curve à esquerda, chame final no 7, Juliette November Whisky. É 3-1-9-3, ali mantém 1-0. Ali mantém 1-0, tá 3-1-9-3. O TAN 3560 no solo, é o 5-2, chame o sol, 2-1 decimal 9. 2-1-9, tá 3-5-0. Boa tarde, autorizado direta posição em TAP, desça para o nível 050. Centro 681, chame centro Recife, 128, decimal 35, alterne 123, decimal 8. 2835, 238, com Recife, tá? 3682. Chama a minha 321 na linha, mantém 1-0. Juliette, November Whisky na final da 17, baixar de travação. Juliette, November Whisky, pouso autorizado no 7, o vento é 1.60 graus, 0.5 nós. Whisky. Juliette November Whisky, solo 55, autorizado backtrack, vai para o Pátio. Controle de Salvador, boa tarde, eu tô 3193. Qual é o Pátio do 3 do Juliette November Whisky? Gente, ali para estacionar a frequência livre, boa tarde. 3193 em 198, o controle. Ah, ok. Obrigado, direto Leda. Direto Leda, obrigado. Juliette 321, decolagem autorizada, pista no zero, vento 150 graus, 8 nós. Goma 097, autorizado chegada bom, se você para o nível 050. Normal, normal, estrela, cena 63, 2 1, boa tarde. Fala, boa tarde, cena 63, 2 1. Cena 63, 2 1, contato radar, se você para o nível de voo 360. Após 2.000 pés, autorizado direto elétrico. 360 para 2.000, direto elétrico, 63, 21. Controle Guardião 01, nota de retorno à base, Guardião. Tente Guardião 01, reporte através do TAC de Tupi Azul. Contra através do Tupi Azul. Valeu, bom dia. Voo 20 no 3, se aproximando do ponto de saída 10, pronto. Voo 20 no 3, autorizado Daniel, mantém a pista no 0. Aqui mantém o 10, 20 no 3. Guardião 01, passou pro seu ator. Sente, Guardião 01, chama torre 118, decimal 95. Chegou 95, chamaram o Guardião 01. Voo no 164, cancelado por restrições de altitude, desça para 12.000 pés, ajuste na 015, autorizado final e ele é e reporte estabilizado. 3.1095, autorizado final e ele é e reporte estabilizado, voo 1164. Para direto 1 é reportado no final, Guardião. Voo 20 no 3, decolagem autorizada pista no 0, vento no 50 graus, meia dúzia nós. Já decolagem, voo 20 no 3. Voo 3, decolar 201, controle em 19, decimal 80. 19, 80, voo 203. Controle ao voo 203, bom dia. Tá passando 1.200 pés na saída árvore 1. Voo 203, boa tarde, contato radar, se você o nível de voo 360 via árvore 1. Árvore 1, 360, voo 203. 1-2-3-5, um, 2-3-8. Muito obrigado, boa tarde. Boa tarde. Voo 2013, autorizado direto Alessa. Direto Alessa, 2013. Salamia 321, chame-se Recife, 126 decimal 0, alterne 128 decimal 8. 260, alterne 288, chame-se 321, obrigado, bom final de semana. Complexo final, chame torre, 1-8 decimal 95. 1895, gol 1-1-64. Boa. Torre, Salvador, boa tarde, Azul, 4065, pronto, ponto, perto da pista 1-0. Aí, 4065, condições de alinhamento e decolagem separada? Afirma, 4065. Aliás, decolar, pista 1-0, entorno 50 graus, meia dúzia de nós. Autorizado a alinhar e decolar pista 1-0, Azul 4065. Torre Salvador, voo 1164, foi estabilizado, uma milha por estar. 1164, continue a aproximação, aguarde pista livre, ajuste no 0, 1-5. Formação Embraer Azul iniciando a rolagem no momento. 1-0-1-5, não se escuta, voo. 0197, cancelada as restrições de altitude, desça para 3 mil pés, ajuste no 015. Descendo 3 mil, e desajustado, canceladas as restrições para o Gol 097. Gol 2013, Centro Centro Recife, 126 decimal 0, alterne 128 decimal 8. 260288, 2013, um bom dia, bom fim de semana. Boa tarde. Aí. Gesto 130 graus, 62 nós. Pouso autorizado, pistão 0. Autorizado, voo 1164. Azul 465, poderia passar para o controle? Afirmo. A decolar 208, controle em 1 no 9, decimal 80. 198, Azul 4065. Controle, Salvador, boa tarde, Azul 4065, passando 1.500 pés de subida. Azul 4065, boa tarde, contato radar, suba para o nível de voo 320, após 2.000 pés, autorizado direto Leda. 320, após 2.000 pés, direto posição Leda, Azul 4065. Direito, ano 21, decimal 9, solta. 1209, voa, volta lá. 1097, desça para 2.000 pés, autorizado, sinal ILS-X3, reporte estabilizado. 2010, reporte estabilizado no procedimento ILS-X3. Com 097. Aparelho 2231 na escuta do controle? 01. Controle, comandou o Papatango Vitor Silva Delta. Papatango Vitor Silva Delta, sendo identificação autorizado chegada a mão, reporte para a descida. Programa mão, reporte para a descida. Já está melhor descida, senhora. Vitor Silva Delta. Senso, desça para o nível 080, Vitor Silva Delta. Senso, nível 080, Vitor Silva Delta. Bom. Salvador, passarido 2231. Passarido 2231, boa tarde, autorizado direto à posição Duna, desça para o nível 050, nível alto. Autorizado Duna, nível 050, 2231. Fazendo referência, controle guardião. Salvador, boa tarde, eu vou no 620, vai cruzar o 240, restrito ao 210. Bruno 620, boa tarde, autorizado via chegada Bomed 1, nível de voo 060. SBL 060, Bomed 1, voo número 2. Controle em 119, decimal 80. 980, grau do Guardião. Guardião 01, mantém as condições visuais, aí chama 015, informa o helicóptero posição de 1 hora 3 milhas. Provavelmente decolado de Rainha de Queens, ainda não está na escuta do controle. Na frente do helicóptero, não é ser visual, mas está do 15, vai reforçar para pouso no, em Valéria. Tá bom, meu bravo, Serra Serra, prossiga. Gente, o Papa Romeu Bravo Serra Serra mantém as condições visuais, o ajuste chama 015. Confirmou o tipo de equipamento? Romeu 66. Gente, autorizado direto Salvador, aguarde para a transferência de comunicação. Autorizado Salvador, mas não se escuta, o Bravo Serra Serra. 1097, completo sinal de chame torre, 118, decimal 95. Controle visual com pouso e está visual também com o Bravo. Ponte Guardião 01, frequência livre. Livre Guardião. É igual 097, final estabilizado. Pelo 097, pode dar aproximação, ajuste no 015, guarde pista livre. Ligava livre, meio 15. Nossa, Serra, Serra. Serra, reporte do Sol BMA, prosseguindo para a final da 17, o Bravo Serra Serra. Afirmativo, vai chamando a decisão de Renato, o Bravo Serra Serra. Eu estou aí, 2230 Passarito, está pronto, decolaria da intersecção aqui. Consciente, tem tração relacionada ao zero, passando externo agora, manter o ponto de espera e após o ponto do tráfego, olhar e manter, pista no zero, parceiro 2230. Ok, se após o gol ali, mantém 2230. Xené 63 no 5, decolou 16, controle 119, decimal 80. 98, obrigado, 63 no 5. 1097, pouso autorizado, pista no 0, vento 170 graus, me ajuda de nós. Sua esquerda, helicóptero aproximando para cabeceira auxiliar, 17, na interfere. Graças à informação, livre, pouso, cabelo 10, bom, 097. Conforme autorizado, hoje na 63, 15. Certo. Continua a aproximação para a pista no 7, reporte visual com o voo na final da 10, Bravo Serra Serra. Aí tem um fora preso na 17 ou vai prosseguir para o parte 3? Vai fazer no parte 4, está de volta na final, vai passar para a cabeceira da 17. Fora preso na cabeceira da 17, agora de autorização de pouso, Bravo Serra Serra. Direto do Leda 360-3105. Foi, primeiro coordenar para o Bravo Serra Serra, condução para uma pessoa para o terminal, do parte 4? Só uma? Uma pessoa só. Docente, vou coordenar o Bravo Serra Serra, parte 4 do terminal. Muito obrigado. Pouso autorizado, pista no 7, vento 190 graus, salte nós. Autorizado, certo. Passarei do 2231, desce para 2000 pés, autorizado final ILS X-ray, reporte estabilizado. Descendo para 2000 pés, autorizado ILS X-ray, reportará estabilizado 2231. Controle Salvador, boa tarde, Sanéia 314, passando. Sanéia 314, boa tarde, autorizado chegada BMED 1, desce para o nível 070, redução de velocidade 2509, número 4 na aproximação. Ok, estou utilizando a Bomente 1, desce para o 0570, 2230, 0490. Bom, número 20 da presente, VOITAP, desce para 4000 pés, registro 05, cancelado as restrições de altitude. Esse direto do VOITAP, sendo cancelado, viu, ajustado no 05, cancelado as restrições, eu vou no 620. Obrigado. Gente, ao estacionar a frequência livre, o transporte deve estar a caminho. Tráfego, a estacionar livre, o tráfego é atrás. E a lógica está para luz? Foi usado, já é brutado. Saindo 2230, decolado 19, controle 19-8, bagagem. Pegado, amigo. Controle Salvador. Boa tarde, passageiro do 2230. Passageiro do 2230, boa tarde, contato radar. Vai ser restrição nível de voo 180, saída Arbor 1. Restrição Arbor 1, passageiro 230. A patrão do Zipersilo Delta, desce para o nível 050. A patrão do Partido Delta da presente autorizada pelo Sol Fox. Passaredo 2230. Prossiga. É, por gentileza, é possível voarmos Elefa? Autorizado, direto Elefa, passaredo 2230. Opa, afirmativo, voando Elefa então. Usando um pouquinho, né? Quando possível, por gentileza, com a coordenação pro de conquista. E, se possível, como final, no 60. Gente, passaredo 2230, aguarda a coordenação. Sua escuta, grato. Autorizado a linha de decolar, pistão 0, vento 140 graus, 7 nós. A linha de decolar no 0, acho que não é 142. Bono mais 64, autorizado de chegada Bono mais 1, nível de voo 070. Passarido 2230, declaração para o departamento, ele curva esquerda proa 225. Limite ao cruzar o nível de voo 140, direto à Vitória da Conquista. Você pode repetir a informação? Estabilizado em LS X-Ray. Passarido 2231, completo sinal de chame torre, 118 do sinal 95. 118-95-2231. Passarido 2230, proa 225, limite 20 milhas nesta proa, em caso de falha de comunicações, ao cruzar o nível de voo 960, autorizado direto à Vitória da Conquista. Tio proa 225, em caso de falha, prossegue direto para a Vitória da Conquista, passarido 2230. Pouso autorizado, pista no zero, vento 170 graus, meia dúzia de nós. 0 no 5, pouso autorizado na pista no 0, 2231. Voo no 620, você para 2000 pés, autorizado sinal ILS X-ray, reporte estabilizado. 2000, autorizado ILS X-ray, reporte estabilizado, voo no 620. Papai Romeu Victor Kinza Kilo, mantém-se condições iguais, o ajuste chama 0 no 5. Autorizado direto de asa, aguarde para descida. Papatango Vita Silva Delta, autorizado Duna da Presente, você para 3 mil pés, a gente chama 015. 3 mil na próxima. O Xanamia 315, chame Centro Recife, 128 decimal 35, alterne 123 decimal 8. 35, 23, ligado, minha 315. Motor Salvador, 367, 500 3367, autorizado via chegada Bonf, nível de voo 050. Produção de velocidade para 240 mais número 5 na aproximação. Produção para 249, Bonf, nível 050, está autorizado 367. Controle, Xanamã 142. Xanamã 142, contato radar, suba para o nível de voo 350, saída PUCA. Gente, para 350 na PUCA, né? 1-4-2. Controle passarido 2-2-3-0. Precisa? Seria um tráfego, nós visualizamos hoje que é um tráfego à direita, 3 horas? Afirma, o tráfego era esse, porém ainda temos dois tráfegos na chegada a Bomé de Uno, e após livrar esses dois tráfegos, será autorizado direto do Cara da Conquista. Existe. Bomé 314, dá presente autorizado direto do TAP. 3-1-4, direto TAP. O 1-9-6-4 da presente autorizado direto TAP. Direto TAP, 64 da Gol,